A ASMARI, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável, foi contemplada na manhã desta terça-feira, 23 de abril, com 154 kits contendo roupas e produtos de higiene pessoal que foram doados aos Servas, Serviço Social Autônomo e calçados apreendidos pelo Ministério Público de Minas Gerais durante uma operação realizada em novembro de 2017. A entrega dos kits foi na sede dos Servas, em Belo Horizonte. O promotor de justiça Renato Frois, coordenador das promotorias de justiça da Ordem Econômica e Tributária, fala sobre o trabalho desenvolvido junto ao GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e a parceria com os Servas. Esse trabalho de combate à pirataria é um trabalho antigo, que já vem sendo feito pelo Ministério Público já há algum tempo, mas agora, desde que a doutora Cássia assumiu, ela buscou uma aproximação maior com o CAUET, exatamente em razão das características dessa criminalidade. Tem o aspecto criminal, mas também tem o aspecto tributário, que é decorrente da venda ilegal desses produtos. Então, após a gente estreitar os laços, nós fizemos essa operação ali na região de Nova Serrana e, para nossa surpresa, foram arrecadados muito mais material do que a gente imaginava. Como foi colocado já, foram mais de 20 mil pares de tênis. E esses pares de tênis, a princípio, né, se a gente fosse verificar assim, o que determina a legislação, eles seriam todos destruídos. E como a gente viu aquela quantidade de caminhão carregando par de sapato, a gente começou a discutir exatamente o que, que a gente poderia fazer com aquilo, qual seria uma alternativa, porque não parecia razoável que aquilo ali fosse simplesmente destruído. Então, nós conversamos, desenvolvemos uma tese para dizer que era importante, como forma de minimizar o prejuízo causado por aquela atividade, que a gente buscasse dar alguma destinação social para esses produtos. E assim foi feito. A gente conversou, colocou isso no papel e conseguimos uma autorização judicial para que esses pares de tênis fossem doados. Quando a gente conseguiu essa decisão, a gente entrou em contato com o Servas, que é uma entidade do Estado que tem credibilidade, que tem penetração no Estado inteiro, principalmente naquelas regiões mais carentes. Colocamos para o Servas o que a gente tinha, qual que era a ideia, e o Servas se prontificou a distribuir, a receber esses pares de calçados, que era muito calçado, e a distribuir para a população mais carente. Hoje o que a gente faz é beneficiar uma das associações, que é o Servas, e que eu tenho certeza que serão extremamente úteis para o tipo de atividade que ele desenvolve. Para o promotor de justiça, a iniciativa representa uma quebra de paradigma em relação à atuação do MPMG. Eu diria que é uma mudança de paradigma na atuação do MP, porque até então tudo que era apreendido era simplesmente destruído. E isso gerou um certo inconformismo e a gente começou a discutir exatamente o que poderia ser feito de diferente, qual a alternativa. A gente sabe que hoje o Estado tem uma demanda social enorme, é carente de tudo, de roupa, de tênis, enfim, qualquer produto. E não parecia razoável aquela quantidade de par de tênis ser simplesmente destruída. É claro, a gente tinha que ter uma preocupação com a própria imagem, né, desses proprietários das marcas, e por essa razão a gente se comprometeu inclusive a descaracterizar esses calçados para que a gente apagasse essas marcas, né, para que aquilo não ficasse visível, e também nos comprometemos a, uma vez não conseguindo descaracterizar, aí sim promover a destruição. Como eu disse, a gente contou com a sensibilidade do Poder Judiciário nesse sentido e hoje a gente faz aqui uma entrega, né, uma entrega parcial e que sem dúvida nenhuma traz uma recompensa enorme para nós que atuamos nessa área, seja da sonegação ou de combate à pirataria. Segundo Rodrigo Fernandes, do Servas, o objetivo é estender a parceria para que ações semelhantes possam beneficiar outras pessoas. A gente está muito feliz com essa parceria com o Ministério Público, né? A nosso intuito é cada vez mais aumentar, junto às coordenadorias do Ministério Público, esse tipo de ação, quer dizer, destinar multas, apreensões do trabalho do Ministério Público para o benefício social. O Servas hoje atua auxiliando e ajudando todas as entidades socioassistenciais de Minas Gerais. Então, esse tipo de doação é muito importante, porque ela vai levar para quem precisa aquele bem, aquela ação que vai transformar a vida dessas pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que frisar aqui, sabe? É a importância da parceria com o Ministério Público, que através da sua atuação possa reverter o fruto dessa ação em benefício social, proporcionando bem-estar para a população que mais precisa de Minas Gerais. Eu acho que é esse tipo de laço que Minas Gerais precisa. Não só com o Ministério Público, mas também com a iniciativa privada. A gente vive um contexto de dificuldade econômica no Estado e que eu acredito que é através da solidariedade, do voluntariado, né, da doação, que a gente consiga fazer uma corrente de bem, do bem, para ajudar todo mundo que precisa no Estado. Eu acredito nisso, e aqui essa ação é um reflexo disso, é uma pontinha ali do iceberg desse tipo de ação que transforma a vida das pessoas, né? Que transforma de quem precisa, possa usufruir desse bem. O diretor da Asmari, Fernando Godoy, destaca que a parceria junto ao poder público e as doações são muito importantes para os catadores. Eu acho que para nós, né, essa parceria é o que mais está compensando hoje, porque nós catadores, não só nós da Asmari, né, mas todos os nossos companheiros catadores, já foram muito discriminados. Né? Muito fizemos para o Estado e nada feito por nós. Agora nós estamos numa fase que estão reconhecendo os catadores, né? Tanto o Estado como a Prefeitura. Nós estamos em projeto já de processo de uma conquista, de prestação de serviço pela Prefeitura, e isso vem acarretando junto com o Estado. E essa aproximação nossa com o Servas, que é uma entidade forte no Estado, para nós é um ganho, assim, muito maior que essas doações, do que a gente está conseguindo, né? Então, esse estreitamento, essa parceria com o Poder Público, com a Receita, e juntamente com o Servas, apoio grande que o Servas está dando para a gente, isso é de valia para nós demais. Esses kits, né? Dando também que agora, dia 1º, Asmari faz 30 anos de fundação, então isso aí, para nós, catadores, vai ser ótimo. Porque temos catadores que temos condições de comprarmos, né? Mas temos catadores também que a Asmari trabalha muito com catador de população de rua. Nós temos muita transição dentro da Asmari com a população de rua. Então isso aí para nós vai ser de ótima valia mesmo. Sobre produtos piratas, a Procuradora de Justiça Cássia Virgínia, coordenadora do GAECO, fala sobre a questão da sonegação fiscal e outras atividades ilícitas que estão por trás dessa atividade. Além dessa questão da sonegação, nós temos questão de lavar dinheiro, essa possibilidade. O trabalho escravo, que conforme a situação, o trabalho ele é subhumano, as condições de trabalho são totalmente inadequadas. E a própria situação de um controle adequado do mercado. Então, além do crime de pirataria, nós temos uma série de outros fatores que pode até, de certa forma, alimentar outros setores da criminalidade. O que a sociedade tem que entender é que não adianta ela imaginar a ilusão de que ela comprando um produto mais barato para poder, de certa forma, quando ela compra esse produto mais barato, ela quer estar na moda. Porque ela pode comprar qualquer camisa que não tenha a marca. Mas, na verdade, o que ela quer é aquela marca. Então, na ilusão de estar numa moda, ela acha que aquilo não tem nenhum malefício para a sociedade. Só que, na verdade, o malefício está, inclusive, para a própria sociedade, que deixa de ter toda a estrutura adequada, porque acaba que aquele que tem menos condição continua pagando imposto e esses empresários, entre aspas, eles acabam não retornando para o Estado que deveriam. E aquele que falsifica, ele está apenas pegando aquilo que um outro já fez, o outro trabalhou, para usufruir disso, para ter ganho disso. E, de certa forma, há uma certa, eu costumo dizer um pouco, que é um pouco de morcego, né? Que suga o sangue para poder estar sobrevivendo, ou seja, pega de alguém para sobreviver. E, na verdade, o que eles fazem é pegar a ideia, é pegar a criatividade, é pegar todo o trabalho, porque quando nós temos uma marca, nós temos todo um trabalho intelectual envolvido. E além do trabalho intelectual, nós temos o trabalho industrial e toda outra, uma série de fatores. E aquele que falsifica, ele está apenas pegando aquilo que um outro já fez, o outro trabalhou, para usufruir disso, para ter ganho disso. Então, acho que é muito importante que a sociedade comece a enxergar isso diferente. Porque, senão, a cada dia que passa, vai ficando mais difícil combater. Porque os empresários, volto a dizer, entre aspas, eles ganham força quando a sociedade apoia. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.